Ei! E FKZ, E FKZ, pés de cai, boss. Avisa os bicos, só quero visa. Passo o cartão, nem ligo o chapu na brisa. Nunca teve perto, quer apontar meu erro. Some do deserto, tá grande o teu bezerro. Quer me olhar de canto, pensa que é folgado. Tá julgando meu canto, pique louco virado. Desde cedo que eu tô no frevo loucura. Só por Deus, vida dura, jogo de cintura. Tem que ter pra não cair na DP. Vai ver vários perrê, mas Deus é por você. Profetiza, analisa o que eu te digo, frisa. Aqui ninguém espalha, aqui não tem divisa. Chefezão, um abraço pra quem sabe onde pisa. Salve Tatão, função nas ruas da Isa. A prova flagrante, humildade, bom semblante. Passa o cartão e avisa a cidade nesse instante. Se eu fico, cresce o zóio, eu passo o cartão. Passo o cartão, passo o cartão. Faço uma ligação e já falo com o chefão. Passo o cartão, passo o cartão. Pode ser no momento bom, na tribulação. Passo o cartão, passo o cartão. Firmão, mal benço, ele já tá em ação. Passo o cartão, passo o cartão. É pra firmar, tipo uma tatuagem na pele. No bang da hora, vamos que vamos, que nem Caleb. Em busca da promessa na picadilha, tamo no corre. Vários manos abraçaram, mas outros me socorre. E vem com nós, passa o cartão. No bonde do eficaz, por baixo da catraca, tio, não rola não. Eita, meu bom, aí cê está ligado nos que corre pelo certo e os que puxam a corda pro outro lado. Em busca de espaço, abafou muito sonho. Se isso é estratégia, sangue bom, tô fora do rebanho. Opa, peraí, é só um esclarecimento. Não fica ligado, porque Deus tá vendo. A fofoca é pecado, tipo feitiçaria. Inveja nem se fala, é pior do que a mentira. Então vê se me entende, porque não tô falando alemão. Enquanto os bicos crescem os olhos, não passo o cartão. Se os bicos crescem os olhos, eu passo o cartão. Passo o cartão, passo o cartão. Faço uma ligação e já falo com o chefão. Passo o cartão, passo o cartão. Pode ser no momento bom, na tribulação. Passo o cartão, passo o cartão. Firmão, mal benço, ele já tá em ação. Passo o cartão, passo o cartão. Regenerado e bem acompanhado no som. Os aliados verdadeiros aqui, passo o cartão. Que nesse tempo todo fora do ato, observei e vi quem era verdadeiro de fato. Percebi que nego sujo que diz que tá limpo. Tão se achando, mas perdendo valores e princípios de modo explícito. Apresentando a ruptura, maldade implícita. Impregnada na cultura, ferida cheia de ura. Em sua fase madura, a cena do curta é intro pra cena futura. De olho em minha postura, procura o que falar. Deixa pensar que chega, eu sei que ele não chega lá. A língua foi chicote do traseiro. Na boato, contra fato, Deus me escolheu primeiro. Que se esconde atrás da máscara teatral. Enquanto ri, o outro chora e eu tô na moral. Lê o release, filma a cena e pode comparar. Se a união que você vê veio espalhar, e joga pro lado, pro outro, espalha somente a semente. O esclarecimento que não escurece a mente. A com C, B com D, E com E eficaz. Analisa a cena e vê se aprende como é que faz. Rapaz, o que cê tem, cê faz. É prêmio ou misericórdia, ou vê cê planta a paz, ou só planta discórdia. Na glória não rola. Não adianta vir passar esse cartão bonado. Diga sim que din-din cê não espera no fim. Não põe a Deus na conversa pra provar algo pra mim. Brasil com que é assim, o Gog expôs a visão. Não tem postura, não tem paz, não tem parceiro nem perdão. Dá uma pausa, faz silêncio e presta atenção. E os verdadeiros aqui, passo o cartão. Se os bicos crescem os olhos, eu passo o cartão. Passo o cartão, passo o cartão. Faço uma ligação e já falo com o chefão. Passo o cartão, pode ser no momento bom, na tribulação. Passo o cartão, passo o cartão. Firmão, mal benço, ele já tá em ação. Passo o cartão, passo o cartão. Passo o cartão e minha conta, nota por nota, como o bang gosta. Sabe qual é a proposta, que vida miraculosa. Misteriosamente, frente quente, com os crentes presentes. Indiferentemente, se querem o mal da gente, é com a gente. Firme sem pedir arrego, chego pro desassossego de quem não me bota medo. Sujeito homem propício a falha como qualquer um, mas o evangelho já tá andando muito em zum zum zum. Acha que não vi que a cada passo desse preto aqui, inveja no olho a sentir e vi confuso cair. Mas aí, aqui estou e bem acompanhado. Pode passar lá da reta, meu bom, aqui tem saldo. Tô a milhão com os irmãos, sangue bom, não tô só. Gangueiragem, não sou como o Gasper da G.O. Filho do boss, eu e meu pai parceiro vai moscando o chão achando que fala em dinheiro.